Alvo 4980, copia. Rápido, escuta. Autorizado Recife, nível de voo 350, via 317. Subida Pouca, Jamo, Aracaju, com curva esquerda após o decolagem pista 10, código 5172 e o controle 120, decimal 8. Left turn, Cosmo. América 230, radar contact on the parachute, guardian maintains at level 340, clear to fly direct to Cogbo intersection. Thank you, sir. Direct to Cogbo intersection, climbing 340, American 10, 230. Sim. Ok. Tá sem sinalizador? Por enquanto nenhum, sir. Ok, o sinalizador deve estar chegando em breve. 35 solo aos 42, libere a direita, taxi via Alfa, chamando a Juliette, permaneça na minha frequência. Taxi via Alfa, antes da Juliette, vai permanecer na frequência, azul 43. Via Índia no ponto de espera, chame nessa sequência para decolagem. Via Índia, senhora Nessa, para decolagem, chame nessa sequência. Fui direto, Piazza, mandou o vídeo pessoal. Level 170, contact Recife, frequency 126, decimal 85, for neighbor 125, decimal 45. decolou 48, controle Salvador, 1208. 1208, boa noite, eu chamei 6303. Controle Salvador, boa noite, eu chamei 6303, decolou no perfil da São 1. Olha, 3 contato radar, subavião Salvador 1 para nível 390. Avião 360, quando possível, voa direto ao ponte, o Oxanel 6303. Vou direto ali, após 2000, Oxanel 6303. Após 2000, vou ali também 6303. Alô, Hotel, já visual, café. Deixa eu ver de transferência, Romeu, Vitor, Hotel. Após o TAP, desça para 2003, que é melhor na 08, quando o localizador de Israel S3. Então, após o TAP, está ali o Israel S3, para Marino Locke, com 1018, 3305. Alô, Vitor Hotel, para o circuito de tráfego, chama a Terra, 1985. Também está sem graça. Salvador, vamos bater com o nome do Vitor Hotel, prefere? Alô, Vitor Hotel, boa noite. Rebaixa o nome 7. Abaixa o final 1-7, Natal. Qual a parte que segue após o pouso? Você foi na NAD, Sereta, ao mesmo tratar. Sim, isso no meu Vitor Hotel. Salvador 4980, puxa estacionamento no 53. Autoridade, para o táxi. Autoridade, chama o táxi, 4980. Vamos por até o povo autorizado, pista 17, vento 110 graus, 1 minuto. Certo, aí vai tratar. contato radar, dessa vez chegada a Bombeia de Ouro para o nível 050, que não é uma 098. Dois habitats, após completa chegada a Bombeia de Ouro. 4980, tem 64 a bordo, autonomia de 2 horas e 40, nossa alternada é Maceió, para o táxi. Táxi à direita, via Índia, no ponto de espera, na sua sequência para a decolagem. À direita, via Índia, no ponto de espera, na sua escuta, 4980. Uma Vitor Hotel, falou 54, autorizado backtrack, informe pista livre. Localizador, 3305. 3305, passador na completa final e alerta Activation, na tua 198 decimal 95. 1995, 3305. Passa nível de voo no 40, chama agora a Recife, na frequência 123 decimal 8, plane 128 decimal 8. 1232-1228, já é 3305, transfere, está 2 milhas do Índia Terra. 3305, informe visual com o campo. Afirmativo, já visual. 3305, pouso autorizado, pista 10, vento 120 graus, 11 nós. Livre, pouso 10, 3305. Sur Hotel, boa noite. 8980 autorizado ali, ali manter. Ali manter, 1-0, 8980. Solo ao 59, libera direita, táxi Alfa Juliette, portão 5. Direita, Alfa Juliette para o 5, da 3305. Luta para 2000, cancelada as inscrições, após o SAP, completa chegada por meio de 1. Autorizado a aliança 5, a minuta do Vegura, 3178. Controle Salvador 1208. 208. Controle é o Azul 4980. Azul 4980, contato radar, segunda vez saída PUCA para o nível 350. PUCA para o 350. 0, descida 1950. Chegada 224, descida mantém nível 050, chegada Boa Med 1, TNH 1098. 1098, descida 1050, descida 1050. Boa e 4, Chanel 6224. Cisado, Sá 3, 1178. 3178, Xana 1, 18, 95. 18, 95, obrigado. Estamos sem contato, podemos acionar enquanto aguardo. A seu critério. Sou Salvador, Sá 3, 1, 7, 8, 12 milhas para o marcador de tempo. Sá 3, 1, 7, 8, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 2, 0 graus e no 8, 9. Autorizado pouso na 1 0, tá 3, 1, 7, 8. Azul 2774, copia. Chegou de 3, contato radar, dessa via chegada a BOMF para 4 mil pés, TNH 1 0 no 8. Desça via chegada Boa Med 1 para 2 de voo 060, TNH 10 no 8, vigilante. Fui direto Boa Med da presente. Faça nível de voo 180, chame Recife 1-2000-85, alterna 1-2000-45. 1-2000-85-45, obrigado, boa noite. Seguro, no dia de voo é o 260, a rota pêndulo 44, a subida será São João, lida e após direto por seguro, com curva à direita, após a decolagem, pista 10, código transponder é o 5160 e o controle 120, decimal 8. Já você ainda autorizado por seguro 260, é o pêndulo 44. A saída é Tangue 1, Leda, direto por seguro com curva direita, 5160, transponder, 208 ao controle. Tá certo. Corrigindo apenas a saída, é a Sambo, Sierra, Alfa, November, Vitor, Oscar. São João, Leda, Lima, Eco, Delta, Alfa e após por seguro. Sambo 1, Leda, por seguro com curva direita. Tá correto. Qual o PLB? Tá com 4 PLB. 6 horas de autonomia, alternando Salvador, tá aqui no Mato de Itália. Cliente, posso pronto, tá? Para. São 3178, solo ao 11, libera a direita, táxi autorizado Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, para o 7, São 3178. Ajuda o 774, me escuta. Sim. Pronto, cópia? Pronto, cópia. Autorizado. autorizado Porto Seguro, nível de voo no 60, via Whisky 33. Subida será Coral Uno Bravo, com curva à direita. Código 0220 e o controle em 120, decimal 8. Já por segundo, nível 60, via 833, Coral Uno Bravo, saída fundo à direita, transponder 0220, controle 208, para você estar tudo certo. Correto, chama para congestionamento. Salvador, esperar o 9979 com a Bravo. A senhora já teria a nossa autorização para Guarulhos, nível 320. Tem sim, senhor. Só me aguarde só um minutinho que eu paro a cota. Ok. Boa, 2774, planejamento correto, chama para congestionamento. Direito, só eu deixo o copy. Bom, direito, só eu deixo o copy. Aeropartido aí fora, go ahead. Direito, Madrid, flight level 350, according to flight plan route. Fuca departure, and depart transition. After departure, left turn. Call code is 5207. And follow the departure control 120.8. Radio Europa, Ciro y Forest, Ciro Madrid, Fly Level 350, Flight Plan Route, Fuca Departure, Transition C-Pass, Left Turn After Departure, Squawk 5207, and Frequency 120.8. Feedback correct, comes for pushback and startup. We call you ready for push and start, Europa, Ciro y Forest, confirm initial, Fly Level is 350. 350. Thank you. General 9979, copia. Autorizado Guarulhos 320, de acordo com a rota do plano, pêndulo 10, Tabaté. Subida, São Bruno, Leda, Motiva, com curva à direita após a decolagem, pista 10. Código 5210 e o controle em 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos 320, conforme a rota do plano, na pêndulo 10, via Tabaté. A saída será São Bruno, Leda, Motiva, curva à direita após a decolagem da 10. 5210 transponder, 1208 eu controle de saída, será o 9979. Será o 9979, cotejamento está correto, chame para puxa o sanamento. O 5001, boa noite, plano autorizado para Guarulhos, nível de voo 340, a rota Pêndulo 10, Taubaté. A subida será São Bruno, Leda, Motiva, com a primeira curva à direita após a decolagem pista 10. Código 5177 e o controle em 120, decimal 8. Para posicionamento, fechando a torre, Salvador na frequência 192.900. Para o táxi, o Bravo Serra Índia. Bravo Serra Índia, táxi autorizado via PAT 3, PAT 1 em Índia. Ponto de espera, deixa eu ver essa frequência novamente para a decolagem. PAT 3, PAT 1 no Índia, ponto de espera chamado para a decolagem. Voo é 273, eu sou mantenho a 2.000 pés, Senegal 1.098, operação para final, ele é SXR da 1.0, curva à esquerda, voo na prova 200, limite localizador. 970, desce e mantenha 3.000 pés, Senegal 1.018. 3.018, voo 970. Lâmina 212, desce e mantenha nível de voo 050, reduz a velocidade para 2209. Mantenha presente pro limite localizador. Presente pro limite localizador, voo no 970. Só 90 mais uma vez. 1-2-0 graus com 12 nós, 1-2 nós. Obrigado. Azul 5001, puxa a sala, chama para o táxi. Puxa a sala azul, 5001. Uma final autorizada em LMT. Curva esquerda na proa 160, autorizado ele é SFTE, forma estabilizada. 160, receptaremos e retornaremos. Obrigado. Sala 21, libera à direita, taxi de alfa e chamamento para Juliette. Chamando a 212, desça e mantenha 3.000 pés, Senegal 1.018, eu estou para sequenciamento, mantenha a prova, limite o localizador. Então, desça 3.000 pés, mantenha a prova. Sierra Índia autorizada a decolagem, pistão no zero, vento no 20 graus, 9 nós. Autorizado plano para Ariel, nível de voo 140, conforme rota do plano, X33, subida coral 1 no Bravo, com curva direita após a decolagem, pista no zero, código 0221 e o controle em 120, decimal 8. Aguarde para o cotejamento. Sua aproximação segue o trato da companhia, 1200 da frente, reduzido. Sendo redução autorizando X-ray igual 90. É, a gente está obrigado. Olha, 212, deixa para 2007. Eu quero Sierra Índia, decola os 22, controle Salvador em 120, decimal 8. 208, boa noite. Avio 4959, coteja por gentileza. Sabe, uma mais coisa. Fala, meu bravo, São Índia, contato Roberto, sul da via, saída São Bruno, para nível 260. Via São Bruno, 260, bravo, São Índia. Esse é o seu consul localizador, o gol 970. Bruno 970, com prédio final, ILSFTA, Xanatou, Salvador, 18, décimo 95. Final 1895, o gol 970. Xanatou, 12, junto da velocidade para 1909. A 224, a posição prevista é 04, mantém a posição antes da Juliette. Mantém a Juliette na 224. Para o tráfego do 5001, o 202, 4 horas e 40 galeão. Taxa de direita, via Índia no ponto de espera, chama novamente para a decolagem. Direita, Índia, chama o próximo café, 5001. Xanaga 224, observe o táxi entrega da Azul, após Juliette, portão 4. Visão da Azul, Juliette, portão 4, Xanaga 224, obrigado. Coach Cargo 9973, com a Bravo 360, nível para Confins. Coach Cargo 9973, aguarde qual é Confins? Já aguardo, Coach. Cadê os inimigos da frente, eu vou ter vida, aguarde com a esperança para fora. Nossa, Pierre, boa noite, continua a aproximação, aguardando que ele está livre. Guarda a autorização, o gol na nossa terra. Fono 723, Fono 2000, libera a direita, taxi de alfa, quilo para o pátio 3. No pátio 3, atente aos sinalizadores, a posição prevista é a 2 Romeu. Então vai alfa, quilo, vai para o pátio 3, posição prevista 2 Romeu, 1723. Origine a 2 Lima. 2 Lima, o gol 1723. Europa 084, can you text via April 1 in India on holding point, contact the frequency for departure? Azul 4959, taxi até a saída do Pátio 3, dará passagem ao aeroporto da Europa e segue o mesmo até o ponto de espera. Lá, chame novamente para a decolagem. Europa 3, confirma, Bahia, India, then holding point travel, muito bom. Afirmativo, April 1 em India. São 1 em Europa 3. O 5001 na escuta da torre? Oi, poderia repetir novamente os dados de táxi? Temos 102, 4 horas e 40 em Caleão. Obrigada. Salão 28, libere a direita, taxi via Alfa, chame antes da Juliette. Direita via Alfa, chame antes da Juliette, gol 1970. A 212, pouso autorizado, pista 10, vento 90 graus, 139. Autorizado, pouso na 10, chame até 212. Salão 31, libere a direita, taxi Alfa, chamando da Juliette, permaneça na minha frequência. Alfa, Juliette, 1970, Juliette, porta 8. Juliette 08, 1970. É 292, reautorizado, Alfa, Juliette, porta 9. Alfa, Juliette, portão 9, é a mesma. 001, autorizada a decolagem pista 10, vento 130 graus, 129. Autorizada a decolagem 10, 1300. Puxa, 6212, a Inferno modificou o seu portão. O portão agora é o 6 dúzia. Alfa José, 6212. Como 5001, decolo 33, controle Salvador 120.8. 208.500.Valete. Coach cargo 9973, pronto, cópia. Afirmativo, prossiga, coach. Autorizado com fins níveis de voo 360, conforme rota do plano, subida árvore 1 Elefa, primeira curva à direita, código 5211 e o controle 120.8. Coach 9973, autorizado 360, com destino a confiança. Decolando da pista 10, com primeira curva direita, saída árvore 1, transição Elefa. Nacional transponde 5211 e o controle após 1208. Correto, chama para posicionamento. Coach cargo 9973. Chama na cola pronto, obrigado, coach. Europa 084, ready for takeoff? Eu vou errar em Europa 084. Europa 084, clear to line up and take off runway 10, the wind is 120 degrees 1 knots. Clear for line up and take off runway 10, Europa 084, contact gate 1018. 1018, affirmative. São 3305, copia. Escuta. Autorizado Recife, nível de voo 330, conforme rota do plano, peso número 7. A subida será Puca, Jamo, Aracaju, com curva esquerda. Código 5213 e o controle em 120.8. Recife, está autorizado para o Recife, nível 330, peso 17, Puca, Jamo, Aracaju. Transponder 5213 e o controle 208, 3305. Correto, chama para posicionamento 3305. Chama para posicionamento 3305. Pessoal, conforme o meu gilete, o meu veículo deixa para 2000 pés.